Mas tá ao vivo? Ao vivo? Ao vivo! Saudações alviverdes a todos. Eu sou o Conrado Cacace. Está começando mais um Periscatso. Live que vai até vocês todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal Verdazo 1914. Saudações a todos que estão aí no chat, um grande abraço a todos. Vão fazendo suas perguntas. O estagiário das perguntas vai absorvê-las e repassar as melhores. Às vezes ele passa as piores também, só de sacanagem, só para eu dar patada. Mas eu ando muito paz e amor ultimamente, eu não estou dando muita patada. Aliás, é uma pergunta que eu fazia lá nos primórdios do Periscatso, quando ainda era no Periscope. Vocês querem com patada ou sem patada? Essa é uma boa pergunta. Vocês respondem aí no chat e também podem responder nos comentários, né? A gente sempre fala para participar do chat, fazer o superchat, mas participar dos comentários também é importante. Então, participem com comentários durante ou mesmo depois da transmissão. Deem suas impressões gerais sobre o que foi falado. É sempre importante, sempre enriquece o debate. Aliás, meio que já respondendo aí o Júnior Paixão, já chegou metendo pergunta, né? Ele falou boa noite, ele foi educado, depois ele já meteu pergunta. Mas é mais ou menos o tema desse papo inicial que eu queria ter com vocês. Que também foi o tema do post de hoje do blog. Como eu disse, eu ando super atribulado ultimamente no, na firma. Estamos com um projeto que está me consumindo assim, não só as 8 horas, mas muito mais. Eu chego em casa e começo a pensar no trabalho, formas de resolver os problemas que a gente tem no trabalho. E isso até por causa disso eu fiquei devendo alguns posts, alguns assuntos passaram em branco durante os últimos dias, últimas semanas. Eu não consegui escrever a respeito. Mas hoje eu fiz um esforço extra e consegui rabiscar ali alguns pensamentos sobre na nossa campanha no Campeonato Brasileiro. A proposta desse post de hoje, eu espero que vocês leiam, tá lá no Verdazo. Para quem não conhece, o canal Verdazo é uma extensão do site. O site é o www.verdazo.com.br, Verdazo com dois Es, como o nosso canal. E lá eu mantenho um blog já há quase 12 anos. Faço a resenha dos jogos, etc. Então não é só canal do YouTube, não. Prestigiem também o nosso site e o nosso projeto, né? Mais tarde eu falo do projeto, tá? Para não atropelar os assuntos. Mas hoje lá no blog eu escrevi a respeito dessa estratégia do Filipão de escalar dois times distintos, um para... Eu não acho nem que tenha a ver com a competição, eu acho que tem mais a ver com a frequência. Então, de meio de semana ele está escalando um time, de fim de semana ele está escalando outro. No meio de semana passado, a gente jogou pelo brasileiro e ele botou o mesmo time que ele tem colocado nas Copas. Ou seja, não tem a ver com o campeonato, tem a ver com a frequência, né? Então ele está alternando os times. Foi feita uma pergunta na semana passada, eu falei que ainda estava em dúvida, né? Será que é isso mesmo? Será que ele está fazendo isso ou será que é contingência? Será que é. Mas parece ser isso mesmo, né? O que ele fez ontem deixou muito claro. Eu nem sei se tinha necessidade, por exemplo, de você poupar um cara como. Deixa eu pensar num aqui que ele. Tipo o zagueiro. O zagueiro não tem tanto desgaste aeróbico, né? Que é aquele desgaste que o cara força. Eu não sei explicar direito porque eu não sou do ramo, mas uma vez me explicaram isso. E eu entendi. Por que que um jogador de vôlei consegue jogar partidas de 3 horas 2 horas e meia, 3 horas. Segunda, terça, quarta e quinta e vai, né? E consegue. Quer dizer, o cara joga, descansa lá, sei lá, 12, 13, 15, 20 horas. E no dia seguinte ele já tá inteiro para jogar uma igual de novo. Porque não é exatamente um esforço aeróbico. Você não vai ver um maratonista correndo maratonas em dias seguidos. O esforço que você faz quando você faz um esforço que exige capacidade pulmonar, fôlego, requer um descanso muito maior da musculatura. Ao passo que um esforço que é muito mais pautado no, na explosão física, na força, você dorme e no dia seguinte, se você é atleta, se está bem preparado, você está zerado, você consegue fazer. Então isso explica por que jogador de basquete, jogador de vôlei jogam partidas seguidas e jogador de futebol não. Então tem jogadores do Palmeiras que no nosso elenco que não vinham jogando sequências longas e mesmo assim não participaram da partida ontem. E acho que ontem, eu acho que dois jogadores especificamente fizeram muita falta, que são o Bruno Henrique e o Borja. Eu venho falando da deficiência da montagem do elenco desde dezembro. Eu acho que o Borja não tem um reserva à altura. Ele não vem falar do Daverson. O Daverson tá bom, a gente dá força para ele, a gente apoia ele. Olha o meu gol que ele perdeu ontem. E fora que ele é louco, né? Ele tem umas atitudes dentro de campo, até fora de campo, mas fora de campo não interessa. Mas é que essas de fora de campo só reforçam o quanto ele é louco, né? Vocês viram o vídeo do Instagram que ele soltou hoje? Ele é louco. Mas tudo bem de ser louco também, né? O problema é que ele é louco e não joga bola. Assim, ele tem momentos bons, mas ele não é um cara confiável. E ontem era jogo para ir com força, se não máxima, era para ir com um pouco mais de esmero, eu acho, para buscar os 3 pontos. Eu acho que se jogasse Bruno Henrique e Borja, não precisa trocar o time inteiro. Mas se você joga um Bruno Henrique e Borja, você já tinha muito mais chance de ganhar o jogo ontem. E foi por muito pouco que a gente não ganhou ontem. Então daí a dizer que a estratégia do Filipão é errada, também não, né? Porque foi por tão pouquinho que a gente não ganhou o jogo, foi tão por detalhe, e mesmo o jogo contra o América, pô, a gente perdeu um pênalti, né? Era fazer o pênalti que estava tudo certo. E aí a gente não estaria reclamando de nada. Então, o que eu quis, na verdade, foi propor uma discussão, porque nem eu tenho certeza se é ou não. O que eu sei é que eu saí com a sensação que dava para ter feito 3 pontos com o time mais parrudo. Mas aí você tem que pesar. Mas e aí? Você põe o Borja, e o Borja, e se o Borja machuca? Aí você vai, né, amaldiçoar a estratégia. Então tem uma porção de Cs, ou de Cs. E se, né? E se, e se. Então ajudem aí nessa discussão. Vocês que estão aí no chat, ajudem aí a gente desenvolver esse raciocínio. Usem o Super Chat. O Super Chat, é claro, serve além de garantir que a sua pergunta vai ser respondida, ele serve também para dar suporte ao nosso projeto, que também tem muitos custos. Então, eu realmente estou com muita dúvida se essa estratégia do Filipão é válida ou não. Então, tem muitos pontos a favor e pontos contra. Os pontos a favor que eu vejo é que você mantém pelo menos 20 jogadores rodando como titulares. 20 jogadores jogando pelo menos uma vez por semana como titulares. Isso mantém todo mundo motivado. Então, isso talvez faça parte da estratégia de administração de grupo do Filipão. Você diminui muito a chance de lesão muscular. Você não esgota, mas você diminui. Tanto não esgota que ontem o Everton mais uma vez sentiu a virilha. E é engraçado, né? A gente elogia tanto a reposição de bola dele, o chute dele. E acho que de tanto chutar, de tanto treinar esse fundamento, ele acabou forçando aquela região. E tá me preocupando demais essa insistência dele em não curar totalmente a lesão. Vejam, ele sentiu essa lesão há 4 jogos atrás contra o Vasco, no intervalo, saiu, entrou o Jailson. Aí todo mundo esperava que ele fosse ficar, sei lá, uma semana, duas, em tratamento. Ele voltou já no jogo seguinte. E sentiu mais uma vez num desses jogos, acho que foi no jogo anterior. Ele passou 2 jogos inteiros, depois sentiu de novo. E aí ontem ele sentiu 3 vezes durante o jogo. E até chegou a fazer sinal de troca e falou que daí, não, jogou a aguinha ali, o anestésico, né? Ah, não, beleza, dá para continuar. Só que se tá doendo é porque tem lesão. A dor é um aviso que o organismo dá pro, né, pro cérebro, ó, tem um negócio errado aqui. Então não vem falar que tá tudo certo. Tem coisa errada ali. E coisa errada, coisa errada. Ele é um cara que usa bastante a perna direita para repor a bola. Ele até xingou o Gustavo Gomes ontem, que o Gustavo Gomes recuou uma bola para ele dar o estourão. E ele falou: pô, você não tá vendo que eu tô com a perna estourada aqui? Você me joga uma bola para eu quebrar? Porra, então se tá ruim, bicho, pede para sair, sabe? Ou então fala assim: ó, não, vou jogar o próximo. Eu já saí uma entrevista dele hoje, falou assim: não, tô zerado, tô 100%. Então, parece. Dá a entender que ele não quer largar o osso. Que ele fala assim: porra, esperei 6 meses para ser titular desta porra. Aí quando eu consigo, eu vou sair por causa de lesão. E tenho dois caras aqui na minha reserva que estão voando, que são bons pra cacete. E se eu sair agora, eu não volto nunca mais. Parece. Eu tô usando a máquina de ler pensamento do Galvão Bueno, né? Parece que é isso. Parece que ele não quer dar chance para um reserva vir. Só que ele está esperando o quê? Uma mágica, um milagre? Que a lesão cure sozinha, com ele forçando e com ele jogando, só tende a piorar. Será que ele não pensa isso? Ou será que eu estou viajando aqui e não é nada? E que dá para ficar fazendo isso que ele está fazendo? Eu realmente não sei. Eu só digo uma coisa: eu não vou ficar surpreso se daqui a pouco aparecer uma lesão de grau 800. Ele ficar 2 meses fora, porque não tratou direito. Mas enfim. O que eu tô voltando aqui à linha do raciocínio é: então fazer isso que o Filipão faz diminui a chance de alguém ter uma lesão muscular. Não enterra a chance, acabei de falar do Everton, mas diminui. Então são fatores importantes, né? Aí você chega no fim do ano com um baita elenco, todo mundo inteiro, enquanto você vê os outros aí, todo mundo se arrastando, todo mundo cheio de lesão. O time de São Paulo começou a abrir a boca aí, todo mundo. Então, ontem o Everton, outro dia o Hudson, são duas peças super importantes, e tá indo um atrás do outro, e eles não têm reposição. O Flamengo também teve um monte de lesão, aí o Grêmio. Mensagens, eu na verdade não estou consultando o WhatsApp, já faz umas 2 horas que eu não dou uma olhada. Tem alguma coisa aqui que eu devo ver? Sim, estou recebendo. Calma que eu estou recebendo. Acabei de ver aqui tuas mensagens, tá? Tá tudo certo. Então, esses são os pontos a favor. Agora, os pontos contrários de fazer isso. Nós deixamos de ganhar pontos, provavelmente por falta de titulares. O conjunto, em teoria, na prática a gente não está vendo isso, pelo menos na parte defensiva. Mas para você dar um entrosamento, pelo menos na parte ofensiva, que eu acho que ainda falta evoluir bastante, quanto mais joga, mais entrosa. Aí você fica quebrando o ritmo dos caras, os caras não entrosam. Ou demoram mais para entrosar. Um dos motivos de trocar o técnico foi para garantir os títulos deste ano. Assim, ah, mas é uma estratégia para 2 títulos e sacrifica o brasileiro. Ah, gente, mas sacrificar o brasileiro tendo o São Paulo na frente, acho que não dá, né? Até porque a gente deixa o São Paulo ganhar o brasileiro e aposta tudo nos mata-matas. Pô, você sabe como mata-mata é traiçoeiro. Aí perde o mata-mata e aí? Teve, acho que foi 2016, né? Todo mundo falou: ah, tá vendo? Priorizou o mata-mata, largou o brasileiro. 16 não, 16 a gente ganhou, 17, ano passado. Xingaram o Cuca até não poder mais. Eu tô querendo que faça a mesma coisa hoje. E sabe o que eu acho mais engraçado? É que o amor, a lua de mel com o Filipão tá tão assim, que o pessoal não admite nem que se convide a uma reflexão sobre a estratégia. Os caras já acham que é corneta. É, teve um sujeito, desculpa, eu vou falar, o sujeito é um imbecil. O cara veio falar que, ah, eu sou da oposição, então eu quero tumultuar. Vá pra puta que pariu, desculpa, eu tenho que falar. Vá pra puta que pariu. Do jeito que faz isso, né? Sabe, eu não tô falando fora Filipão, burro, é culpa sua. Aí eles começam, é culpa do Roger! Porra, não tô falando do passado, tô falando de uma estratégia de hoje em diante. Se a gente perder, é culpa do Roger, não é do Filipão, não. Aí perde três jogos, é esse mesmo imbecil que vai estar pedindo a cabeça do Filipão. Pior é isso. É, você tá falando isso só porque você é da política. Pô, nem um sócio eu sou, cara. Nem sócio do Palmeiras eu sou. Como é que você vai falar uma merda dessa? Então, assim, o nível de compreensão é muito baixo. Às vezes eu fico frustrado de. Mas eu já cheguei até a pensar que eu escrevo mal. Mas, felizmente, eu tenho 400 e tantos padrinhos que me dizem o contrário. Então, está escrito, está muito claro, que falta é capacidade de interpretação de texto para o pessoal. Aí isso me dá um certo alívio, né? E por uns bons anos eu cheguei a pensar que eu não escrevia tão bem quanto eu achava que escrevia, ou que me diziam que eu escrevia. E eu acreditei. Mas não, parece que o texto não é ruim, mas o que falta é o pessoal saber ler. Então, assim, no título está escrito é um convite à reflexão, é um convite a discutir. Aí o pessoal parece que tem medo de apontar erro para o Filipão, de vir outro e pedir a cabeça, sabe? Parece que tem medo, sabe? O brasileiro parece muito incapaz de uma discussão, de um debate saudável. Parece que é tudo muito raso, tudo muito simplista. A gente vê isso na política também, né? Esses debates que a gente vê em rede social por causa de políticas. Os caras são incapazes de discutir. É só treta, é só acusação, culpa, culpa, responsabilidade, apontar dedo, sabe? Uma coisa tão improdutiva. Então eu tô tentando propor uma discussão. Pra daqui pra frente, os caras começam a falar do Roger. Culpa do Roger. Culpa. E tem que falar em culpa. Culpa, culpa, culpa, culpa. Então, eu não sei o que essas pessoas passaram na vida, sabe? Eu acho que deve ter um pai repressor que fica botando culpa em tudo. Ou o cara vai mal na escola e o professor fala que é culpa e não sei do quê. É muita, muita palavra culpa, culpa, com a necessidade de ficar culpando. Ah, vamos lá, vai. O governador tá muito chato, cara. O Orestes tá muito chato, velho. Numa boa. Você tava tão. Você começou assim, aí você, pô, tinha, sabe, ficado uma pessoa. Dava pra debater. Daí voltou a ser o que estava, tá ficando louco, velho. Ah, o problema é que isso dá arma pra imprensinha gambá. Ah, vá pro inferno. Vá pro inferno, que dá arma. Eu tô propondo uma discussão entre nós, tô cagando pra imprensa. Aliás, se fosse pra ficar se importando com o que a imprensa diz, eu não tava fazendo um projeto como esse. O nosso projeto, gente, é exatamente pra gente não depender da merda da imprensa. O que a imprensa fala, o que a imprensa pensa, o que a imprensa deixa de falar. Deixa a imprensa falando com os corintianos, cara. Deixa os corintianos falando merda. Vocês querem falar mal da gente? Falem. Vamos falar. Você acha que o corintiano vai falar bem da gente? Não vai falar bem nunca mesmo. Então foda-se. Vamos lá. Tem pergunta aí, estagiário? Eu vou abrir você aqui no abrir você, sacanagem, né? Eu vou. Abri uma janela nova aqui com o WhatsApp para pegar as perguntas que o estagiário está selecionando. Muito bem. Nicolas, ele pergunta se eu não acho que a diferença técnica entre o time A e o time B não é tão grande. Eu acho que não é realmente tão grande. Time para time, mas meu questionamento, e eu repito, é um questionamento, eu também eu não estou certo do que eu estou achando. Eu estou com muita dúvida. O que eu acho é que certas peças a diferença é grande. Por exemplo, Bruno Henrique para Jean. Por exemplo, Borja para Daverson. Eu acho que tem certas peças que precisam de uma reposição um pouco mais à altura. Agora, nas outras posições, eu acho que dá para fazer isso daí. O que eu penso é o seguinte: temos um elenco enorme, vasto, com qualidade. Você tem duas formas de usar um elenco vasto, enorme, com qualidade. Uma é essa que o Filipão está fazendo, um time de meio de semana e um time de fim de semana. A outra é você fazer um time só e ir trocando conforme a necessidade, que é o que a maioria dos times faz. Aí alguém pode falar assim: não, mas a maioria dos times faz isso porque o time B, os reservas, são muito piores que os titulares. Então eles não podem se dar o luxo de fazer o que a gente faz. É uma tese. Esse tipo de tese eu respeito muito. Inclusive, isso foi dito lá nos comentários do site. Mas será que a gente tem que realmente ficar alternando entre time A e time B, ou em time X e time Y, para não dizer que um é melhor que o outro? Será que não é melhor você na necessidade? Essa é a pergunta. Sabe? E tem certas posições que eu acho que não dá para fazer essa troca assim tão fácil. As duas que eu mencionei, principalmente. Que são Jean e Daverson. Eu acho que não estão à altura dos titulares e fazem falta. Assim, eu também acho que o Vitor Luiz não está à altura do Diogo Barbosa, em menor grau. Eu acho os dois bem mais parecidos em nível do que. O desnível é menor, mas acho que existe um desnível. Mas não acho que o Vitor Luiz prejudica. Ele é abaixo? Ok. Mas ele não prejudica o andamento geral. Já o Jean, na fase que ele está, eu acho o Jean um baita jogador. Gosto muito do Jean e sou muito grato ao Jean por 2016. Eu não sou torcedor ingrato, não. Mas ele não está na melhor de suas fases. E hoje, tirar o Bruno Henrique para colocar o Jean, a gente perde bastante, numa faixa muito importante do campo. E o mesmo se aplica ao Borja. Então. É isso que eu questiono. Ontem eu falo, se tivesse o Borja, a gente tinha ganho o jogo. Não que o Borja, né? O Borja tá vindo numa fase ruim. Ele fez dois gols ali naquele primeiro jogo que ele voltou, depois ele tá só errando também. Mas qual a chance do Borja errar e do Daverson errar? O Daverson errar é muito maior. O Felipe Stefaroli está falando assim: definimos dois times. Não acredito que mudaremos isso. Até porque o Filipão quer manter todos trabalhando, motivados e chamando investidores. Não sei o que que investidor tem a ver com isso. Mas então, é isso que parece, que o Filipão realmente está com dois times definidos e está querendo manter todo mundo motivado. Eu não entendi sua pergunta. O que você acha? Eu acho que é isso mesmo. O Guilherme Rocha pergunta se isso de poupar não deveria ser o Filipão quem deveria decidir com relação ao Everton, com base nas informações da comissão. Então, mas o que parece é que o Everton fala que não está doendo quando está. O que eu tô imaginando é isso. E aí, bicho, está doendo? Ele fala, está doendo. Ele fala, não, está tudo bem, não saio, não vou sair. O que eu estou querendo dizer é que parece que o Everton está sonegando informações de dor. porque para essa dor ser recorrente. Aí ele chega no vestiário, faz um monte de teste, o cara estica, estica, tá tudo bem. Tá doendo, tá arregaçando. Ele fala, não, tá tudo bem. Isso faz parte do exame clínico, né? Aí tem que fazer exame de imagem, fazer exame não sei o que. Ele fala assim, não, nem precisa, não tá doendo mais, faz só na hora do jogo. E aí não fazem. Porque se fizer um exame ali, vai detectar. Tem que fazer. Eu acho que tem que fazer o exame. Porque daí aí você sabe com certeza se tem uma lesão ou se não tem. O Giliardo tá dizendo que depois que o Filipão começou a fazer o rodízio, o time parou de morrer no segundo tempo. É outro fator. Desempenho durante o jogo. Eu vou admitir para você que eu não notei. Então, quando a gente não nota, é porque parece que aconteceu mesmo, né? O que a gente nota, salta aos olhos quando o time morre, né? Quando o time prega. E não tem acontecido mais. De fato, eu não notei, não me atentei para isso. Foi bem observado. Ontem, especificamente, o final do jogo do Palmeiras foi muito bom. O que a gente via, até, sei lá, 2 jogos atrás, né? No mata-mata contra o Bahia, por exemplo. É o Palmeiras com o resultado na mão, o resultado que interessava, e encolhidinho atrás, tomando pancada do Bahia jogando em casa. Aguentou lá 10 minutos de pancada do Bahia. Tudo bem que pancada do Bahia não dói muito. Mas ficou lá, em vez de propor o jogo. E ontem não. Ontem o Palmeiras tinha um resultado que interessava. O empate não era nada ruim. E só que não ficou ali quietinho, só tomando pancada do Inter, aguentando nos 10 minutos finais. Palmeiras foi quem criou mais chance dos 35 para frente. Tentou o gol, a bola ficou mais perto do gol do Lomba do que do gol do Everton nos 10 minutos finais. Parecia que o Palmeiras estava jogando em casa. É, isso é sinal do quê? De preparo físico bom. Então, bem observado, Giliardo. Gostei. Giliardo, sua mãe devia ser fã do Qual é a Música, né? Do Silvio Santos. Franci Cleudo. Gostei muito do Thiago Santos, assim como da dupla de zaga. O que você acha? Concordo com você. O Luan é um zagueiro muito bom e ele paga até hoje por alguns erros que ele cometeu no ano passado, jogando do lado esquerdo. Eu sempre falo isso. O Luan, ele fez acho que um jogo ruim jogando pelo lado direito. Pô, jogou um jogo ruim do lado certo, entre vários que ele já fez. Acho que tá numa média ótima, um jogo ruim, né? Quem nunca fez um jogo ruim? Agora, ele já fez vários jogos ruins jogando pelo lado esquerdo. Coincidência ou não? Tem gente que discorda dessa tese, que fala que não tem nada a ver, que é viagem. Ah, tá bom. Ok. Eu já falei o que eu acho sobre isso várias vezes. Para mim, jogador. Canhoto tem que jogar do lado esquerdo, zagueiro, né? Zagueiro canhoto tem que jogar do lado esquerdo e zagueiro destro tem que jogar do lado direito por uma série. Não é uma ou duas, é uma série de razões. Mas não vou ficar discutindo aqui, ainda mais que não tem ninguém para debater, né? Só estou eu falando aqui e pelo chat não dá para fazer debate. Aliás, fácil, né? O super chat, né? Ajudem aí no crescimento do canal, no crescimento do projeto. O projeto, para quem não conhece, está na descrição do vídeo, www.padrim.com.br/verdade. Vocês vão entender o que é esse projeto, qual é essa alternativa que nós, há 12 anos, tentamos dar para o palmeirense poder fugir da mídia tradicional. Então, a gente viu aí no fim de semana o cara lá da ESPN, não vou nem mais falar o nome dele. Não. Linguinha, falando que ele não dá o braço a torcer, né? Ele fala assim, ah, então se o Palmeiras realmente está dando certo com o Filipão, prova que o futebol brasileiro está uma merda. Eu acho que ele não usou essas palavras, mas... Ia decair, é por causa do Filipão. Aí o Filipão chega, o Palmeiras fica 9 jogos sem tomar gol e ganhando jogos. Aí ele é... Não é que o Palmeiras deu certo, é que o futebol brasileiro é uma merda. Ô! Porra! Tá de brincadeira, né? Então é isso que a gente tenta combater. É isso que a gente tenta É a esse trabalho que a gente tenta dar uma alternativa, para que vocês possam entender desse tipo de comentário, sabe? Que é regra em todos os canais, na ESPN, na Fox, no Sport TV. São poucos os canais que têm um programa que às vezes que respeita o Palmeiras, sabe? As redações que respeitam o Palmeiras. Você tem um ou outro jornalista, que são as exceções, são bons jornalistas, honestos. Eu sempre falo, os mais honestos são os setoristas, os caras que cobrem ali o nosso dia a dia. E esses caras, a maioria, tem uns que são também, né? Tem uns ali que eu vou falar uma coisa. Mas são os caras mais honestos, os caras que estão ali lidando cara a cara com os jogadores. Porque é muito mais fácil o cara que está lá na redação, no ar-condicionado, falar a merda que quiser na cabeça e não tem que olhar a cara do jogador no dia seguinte. Os setoristas não, os setoristas eles estão em contato direto com os jogadores todo dia. Então, eles, até por essa situação, eles têm que ser o mais honestos possível. E se bem que tem uns que não são, mas são exceções, né? A maioria dos setoristas são excelentes, principalmente os mais jovens, principalmente os que estão em início de carreira. Esses ainda guardam aquele idealismo ainda da profissão. E quanto mais velhos eles vão ficando, piores eles ficam. Mas enquanto eles são jovens, eles são muito bons. Tem uns que já chegam jovens achando, pô, estão cobrindo o Palmeiras, né? Então, eu sou mais fodão do mundo. Tem os bobões que são assim, principalmente do UOL. Daniel Maiorino, grande padrinho, ele pergunta se eu não acho que o Thiago Santos deveria jogar no time das Copas. Aliás, alguém perguntou do Thiago Santos aqui também, né? Que eu achei do Thiago Santos e da zaga. Eu achei excelentes. Excelentes. Thiago Santos foi o melhor em campo ontem, o Luan. Eu tava falando do Luan, né? Nem cheguei no Gustavo Gomes. O Luan, jogando pela direita, tá indo muito bem. E o Gustavo Gomes fazendo esse papel de rebatedor, de cara que chega na dividida, tá ok. Desde que a bola não, né? Não passem a bola. Vocês viram o que ele fez com o Everton ontem, né? Era a bola porque ele tinha que dominar e dar uma bica, sabe? Tirar pro lado e dar uma bica. Ele não consegue, ele não tem habilidade para isso. Sabe, para encarar um atacante de frente, puxar para o lado e dar o um chute. Ele é duro. Aí o que que ele fez? Ele teve que recuar para o Everton com a perna arrebentada. Mas tirando esses detalhes, ele é muito bom. Ele só precisa também perder essa mania de rebater para o meio. Reparem que ele faz isso. Jorge Batista, um grande abraço. Gosta da estratégia de dois times. E dos últimos técnicos, essa foi a novidade. E ele percebeu que todos os jogadores têm seu valor. O Felipão faz o time acreditar. Mas na verdade eu acho que nunca o elenco foi tão bom, né? Eu acho que quem podia ter feito isso também era o Roger este ano. Ano passado, mesmo em 16, o Cuca não tinha dois times como tem o Felipão. E ano passado também não era tão bom assim. Era bom, mas tinha mais furos ali no time reserva do que tem esse ano. Esse ano, como eu disse, eu vejo só dois. Eu vejo só dois furos. São exatamente o Jean e o Deverson. Repito. Abraço para o Kleberson. Diz que vamos chegar em todas. Que vamos chegar, não tenho dúvida. Agora, o brasileiro me preocupa. Porque a gente pode chegar ali na reta final, 5, 6 pontos atrás do Bambi, fica difícil. A gente tem que chegar, se não for na frente, coladinho. E eu acho que a gente não pode dar essa sopa pro azar. Porque, além de tudo, tem a questão de final de Libertadores, não sei o quê, que a gente tá querendo chegar. E a gente tem que chegar na frente do São Paulo nessa reta final. Ah, falam mal do Jean, mas não veem a função tática que ele exerce em campo. Claro que eu vejo. Claro que eu vejo a função tática do Jean. Ontem, por exemplo, ele estava jogando do lado direito aberto. Essa era a função tática dele. Quem estava cobrindo o lado esquerdo era o Moisés. Essa é a função tática que talvez você esteja imaginando. Acho que quem não está enxergando direito a função tática não sou eu. Felipe Gustavo pergunta: onde é que eu acho que o Filipão vai encaixar o Scarpa? Concorda diretamente com o Lucas Lima e Moisés ou vai colocar ele mais avançado? Avançado a gente só tem um atacante hoje, né? Só tem o Borja ou o Deverson. E ele não coloca nem o William. O William é jogador para jogar aberto. Então, hoje no futebol você tem os. Ou você joga no 4-2-3-1, são os esquemas mais usados hoje. Ou você joga no 4-2-3-1, onde você tem dois externos, dois volantes e um cara que joga por dentro. E o centroavante. Esses dois externos, eles podem ter duas características. Ou são pontas-pontas, tipo o Arthur, tipo o Dudu. O Dudu faz as duas. Qual é a segunda função? É um cara que afunila, chega mais por dentro. Então, ontem, por exemplo, o Helman, o Odair, né, o técnico do Inter, ele mudou. Ele tirou o Rossi, que é um cara ponta a ponta, é um externo que joga paralela à linha lateral, e ele colocou o Camilo, que é um cara que joga afunilando. O Inter melhorou muito, porque aproximou, né, os jogadores do meio do campo, começou a sair mais jogada. Enquanto estava jogando com o Rossi, o Inter não chegou nem perto da área do Palmeiras, porque não conseguia chegar perto da nossa intermediária, tocando, porque os jogadores estavam muito distantes. Que é o mesmo erro que o Roger cometia com o Lucas Lima. Ele botava o Lucas Lima para jogar de ponta. E o Lucas Lima tem que jogar funilando. Então, o Filipão, ontem ele fez o outro esquema, ele fez um 4-1-4-1. Os externos eram o Jean de um lado e o Johan do outro. Os dois afunilando. Tanto que o Jean chegou de centroavante nas duas primeiras jogadas do primeiro tempo. Então o Palmeiras ontem não jogou com ponta a ponta. E com dois caras por dentro, o que facilita a troca de passes. Então por isso que o Palmeiras chegava tão fácil na área do Inter. Você tinha o Moisés e o Lucas Lima jogando por dentro, com a bola. Sem a bola, e o Thiago Santos fixo. Sem a bola, o Moisés recuava, cobria ali o lado esquerdo, principalmente. No segundo tempo ele foi importantíssimo para cobrir o Diogo Barbosa, que não foi bem. E o Thiago Santos, monstruoso. Então, por que comecei a falar isso? Deixa eu pegar a pergunta de volta aqui. Ah, onde vai encaixar o Scarpa? O Scarpa é um cara que tanto pode jogar por dentro, como ele pode jogar como externo, afunilando. O Scarpa faz todas as funções, ele só não faz a ponta a ponta. Até faz, mas não é o ponto forte. Então ele pode jogar, ele pode concorrer com qualquer um, cara. À frente do Thiago Santos ou à frente do Felipe Melo, ele pode concorrer com qualquer um deles. Aí depende da proposta do Filipão para cada jogo. O Ednei Catarina fala que é melhor ganhar um do que perder três. Deu usa caixa alta para falar isso, Ednei. Porra. Porra. Você pode fazer melhor que isso, hein? Primeiro tempo só deu verdão, disse o Odraúde. Eu não sei se é Odraúde ou Odraúde. Acabei esquecendo aqui do. Ah, preciso falar aqui do. Não, já falei, né? Dos superchats que fizeram aqui. Já respondi a todos, né? Respondi a todos. Eu vim olhar o superchat aqui e acabei deixando o estagiário de lado. Vamos voltar para o estagiário aqui. João Henrique quer saber se não faltou ousadia, ousadura. O que você achou da participação do Jean ontem? O Jean começou muito bem, depois murchou, né? Ele começou muito bem. Estranho, né? Ousadia, cara, é disso que eu tô falando. Eu acho que jogar com o Bruno Henrique e com o Borja seria uma ousadia. Seria desafiar essa lógica de poupar. Pô, vamos jogar, cara. Confia no preparador, na preparação física, confia nos profissionais da comissão técnica, bota para jogar e poupa quando o corpo der o aviso, né? Tem instrumentos para medir isso. Acho excesso de zelo. Eu não sei se eu acho isso. Eu tendo a achar porque eu estou frustrado com o resultado. A verdade é essa. Por que que eu estou tão insistindo nisso? Eu tô tão frustrado de não ter ganho o jogo de ontem, dava pra ganhar. Eu saí com essa sensação, sabe? Puta, dava para ganhar. Felipe quer saber se eu não acho que quando o Vitor Luiz saiu, o Johan caiu de rendimento. Não. O Johan fez um bom segundo tempo, participou bastante do jogo, mais do que no primeiro. Aí você está teorizando aqui que os caras estão entrosando tanto que o Diogo melhorou quando o Bigode entrou. E outra, jogando pela direita hoje, Antônio Carlos ou Luan? Antônio Carlos. Antônio Carlos, para mim, hoje é absoluto. Ah, governador Oreste resolveu fazer uma pergunta séria. Tá vendo? Quando você não quer dar uma de chato, bobão, você faz umas puta perguntas boas. Será que o Bruno Henrique aguenta uma temporada com a quantidade de jogos? E se ele quebra quando mais precisarmos? Jean está fazendo bem a marcação. Já tá fazendo bem a marcação, mas aí que tá, para essa posição, não a de ontem, tá? O Jean ontem, na verdade, ele entrou na direita porque ele tem facilidade como para jogar de lateral direito. Também tem isso. E essa talvez tenha sido a tática do Filipão. Mas eu gosto mais do Bruno Henrique por dentro, chegando à frente. E aí você teria que sacrificar o Lucas Lima ou o Moisés. E para jogar aberto pela direita, aí talvez teria que usar. Usou o Johan de um lado, aí você joga o William do outro. E não deixar o William no banco, como ele deixou. Eu acho que seria a melhor opção para ontem. Mas você perguntou: será que o Bruno Henrique aguenta? Não sei, cara. Aí é só o exame, é só o acompanhamento da equipe médica, né? Da comissão técnica lá para dizer se ele aguenta ou não. O Alan Miranda pergunta se não é momento do Lucas Lima ser titular. É o que eu falo. Nós não temos um elenco de 20 titulares, então o Lucas Lima é um deles. Ele é titular. Ah, você quer falar, ah, você quer trocar ele de time, botar ele no time do meio da semana. Aí você tem que tirar alguém do time, né, para lugar de quem? Então, você fazer essa proposta aí, você tem que propor. No lugar de quem? Faça a proposta completa. O Davi pergunta se a descendente do Jean é por causa de lesão ou é falta de uma boa pré-temporada. Já que um cara com o futebol dele não desaprende de uma hora para outra. Ele não desaprendeu, né? Ele não está cometendo erros técnicos. Embora aquele pênalti foi falta de concentração, né? Ele tá sem ritmo, cara. Ele não tá encaixado. Ele não tá. A gente percebe ele não se sentindo bem no coletivo ali. Ele fez 10 minutos muito bons. Parecia que era exatamente o contrário disso que a gente está falando. Mas aí teve 80 minutos que foi bem isso. Então, não sei, cara, não sei. É mais um motivo para apostar no nosso projeto, porque um dos objetivos do nosso projeto é com que eu consiga me desligar, eu tenha suporte financeiro para me desligar da empresa onde eu trabalho e eu possa acompanhar de perto, fazer esse trabalho o dia inteiro, que é isso que eu quero. Essa é a minha proposta. Fazer esse trabalho sobre o Palmeiras o dia inteiro. Não chegar aqui só de noite e conversar sobre futebol com vocês. Eu quero ir lá ver. Aí eu venho aqui de noite, ou no fim da tarde mesmo, eu vou lá, ligo a câmera, de lá mesmo eu faço. Ó, hoje aconteceu isso, isso, esse outro. E aí, ó, a conversa vai ter muito mais elementos, né? Agora, porra, o que que você acha do Jean? Cara, eu vejo o Jean uma vez por semana, ou melhor, do jeito que tá sendo, eu só vejo pela TV, né? Ele tá no time da TV. O time que joga fim de semana, que é pela TV. Os jogos no meio de semana. Um jogo, Jean, que é onde o Palmeiras está mandando os jogos. Então eu não tô vendo o Jean de perto, cara. Nem no campo. Então eu não sei dizer. O Eduardo Marque. Ó, tem dois superchats aqui que eu preciso responder. Então vamos lá. Eu voltei para o estagiário e não peguei os superchats. Eduardo Ladeia. Quer saber se existem problemas entre eu e o Zé? Cara, ai, como vocês são, não? Vou explicar para vocês. Espero que vocês entendam. O Zé tá puto com isso. Eu já não li, eu dou risada. Nós somos em cinco lá no Mesa 42. Conclusão, que fazer um programa com cinco pessoas é muita gente. Porque daí, quanto mais gente você põe, menos tempo cada um tem para falar. E aí não dá para nem para expor uma ideia com mais clareza, que precisa de um pouco mais de tempo. E então a gente bateu esse martelo, olha, nós somos em cinco, mas só quatro vão participar. Então vamos fazer um rodízio de a cada 5 semanas um fica fora. Até bom para descansar também, né? Porque no ritmo que a gente está, o fazer o mesa toda semana é cansativo. Eu já faço dois periscatos, tenho um jogo, aí o mesa. Vocês já pararam para pensar quantas noites eu tenho para ficar a noite inteira com a minha família? Não é fácil. Então, assim, dar um descansinho do mesa a cada 5 semanas é ótimo. E semana passada foi a minha vez de descansar, tanto que eu fiquei aí nos comentários brincando com eles. É, tava deitado no sofazão lá com a minha filha do lado, sabe? Me divertindo. E tem nada de briga com o Zé, cara. Não é nada, nada. Nós somos amigos, cara. Então, e o Zé fica bravo. O Zé não consegue levar essas perguntas do. Porque o povo cria essas coisas na cabeça, né? Só que a gente discutiu, mas acabou o programa. Coisa de jogo. Não é coisa de jogo? Coisa de jogo, coisa de discussão ali do programa. O Zé estava muito empolgado, ele cortou ali o que eu falei duas vezes, aí eu perdi a paciência e falei, pô, você vai deixar eu falar ou não, cacete? Mas, pô, coisa de amigo, não é coisa de quem tá, sabe, competindo um com o outro. Não existe isso entre a gente, cara. Então, botem isso na cabeça, não tem nada de errado entre mim e o Zé, tá? Aliás, que eu saiba, não tem nada de errado entre mim e ninguém. Se alguém tiver alguma coisa aí. Ah, tem o cara que deu dislike antes de começar, que eu não sei quem é. Mas fora isso, eu não sei. Agora vamos para umas perguntas que interessam aqui. Vai, Eduardo Marques. Contra o Cerro, parece que será tranquilo. Entraria com força máxima? Porra, se depois de poupar contra o Inter não entrar com força máxima, vai pra puta que pariu, né? Pô, tem que entrar com força máxima e tem que garantir. E outra, não sei se isso é de tranquilo que você tá falando, não, viu? Não sei mesmo. 5,5, não esquece do Mateuzinho. Tem razão, Tom. Aliás, foi desbloqueado ou fez outra conta? Ai, ai. O Thiago Ricardo quer saber se eu tenho alguma informação sobre a eleição, como data limite para inscrição das chapas, etc., e qual o impacto que você enxerga do clima eleitoral nesse fim de temporada. Boa pergunta. Sobre data limite, sobre questão da eleição em si, eu estou totalmente por fora. Eu me desliguei do clube, estou cada vez mais distante disso, e vou falar que eu sou um homem mais feliz por isso. Vocês não sabem como isso é desgastante, como isso é. Como isso faz mal para a alma da pessoa, cara. Tá louco, que clima horroroso. Coisa insalubre é viver a política do Palmeiras. Vocês não façam isso. E qual o impacto que eu enxergo no do clima eleitoral no fim de temporada? Eu tô achando, acho. É mais uma questão que se eu estivesse lá na academia, se a gente chegasse nos 1.000 padrinhos e eu pudesse me desligar da empresa, pudesse viver o dia a dia lá da academia de futebol, eu poderia dizer para você com mais propriedade. Por isso que eu falo, fiquem padrinhos. Vocês querem realmente que o Thiago, você eu sei que é, mas o pessoal que está assistindo aí que ainda não ficou padrinho, cara, se vocês querem mesmo ver esse projeto crescer, cara, assistam lá cliquem lá no link. Verdazo, padrim.com.br/Verdazo, leia um texto que tem ali e dei o um soco na mesa, né? Falando, ah, vou ficar padrinho, que isso tem que ir para frente. Porque é a nossa proposta, né? Isso, quando eu chegar nos 1.000 padrinhos, eu vou poder pedir demissão e aí sim eu vou me dedicar o dia inteiro ao Palmeiras. Eu vou trazer tudo em relação ao Palmeiras com a minha visão palmeirense para vocês. Não sei, cara. Eu não sei como é que tá a blindagem lá na academia de futebol. Eu não noto em campo, olhando à distância, como torcedor, igual vocês, o negócio pegando fogo agora. Também não começou a pegar fogo, a verdade é essa. Os bastidores ainda não estão pegando fogo. Estão quentes, mas não estão pegando fogo. Olha, começar a pegar fogo, talvez. Só que a gente tem uma vantagem nesse ano. A oposição desse ano é composta por gente decente, que são palmeirenses e que querem ver o time campeão, mesmo sabendo que isso vai ajudar a situação. Que são palmeirenses pra cacete e querem ser campeões antes de mais nada. Então não é o tipo de gente que vai, sabe, ficar soltando notinha na imprensa, vazando coisa para ganhar a eleição. Tem certos grupos lá dentro que, quando estão na oposição, fazem isso. Nesse momento, eles estão na situação, então a gente não corre muito esse perigo. Muito, né? Não corre muito. Em se tratando de Palmeiras, tudo é possível e todos já estiveram do mesmo lado, pelo menos uma vez na vida. Não existe situação e oposição de fato no Palmeiras. Existem grupos mutantes que cada hora um está de um lado. Por isso que eu falo, é insalubre. É uma coisa de maluco. Tem que passar o trator naquele clube social, acabar com o clube social e virar só um clube de futebol. Separa, né? Não precisa passar o trator, tá bom, não passa o trator. Só tem que separar juridicamente um do outro. Separar tudo. E principalmente politicamente, né? O colégio eleitoral ali do clube não pode influenciar nas decisões do futebol de forma nenhuma. O dia que isso acontecer, a gente engole a América do Sul. Vocês vão ver. O Marco Zito faz uma ponderação importante, assim, não viver a política do Palmeiras é não lutar por um Palmeiras melhor, de fato. De fato. Só que eu não sei se você faz isso, se você está só falando e participa, ou se você está só falando. Eu já participei e já passei por coisas ali que não desejo para ninguém. Então é muito fácil apontar o dedo e falar, né, tem que participar. Não sei se você participa. E eu falo que eu já participei e não desejo para ninguém. Então, eu não estou falando por falar. Tá? O André Peloso faz uma pergunta muito simples. Acha que dá para alcançar os Bambis e levantar esse caneco? Sim, acho que dá. Ainda não. Tem muito jogo. O Felipe Stefaroli pergunta se eu vejo algum time que pode realmente despontar, como aconteceu nos campeonatos dos anos anteriores. Esse ano está mais estranho, não tem um favoritaço ainda. Ué, existem temporadas em que tem um time que está muito acima dos outros. E existem temporadas que você tem dois times que fica bipolarizando o campeonato e os outros só olhando. Esse ano você tem seis times que estão acima dos outros. Estão bem acima dos outros. Eu acho isso muito bom. Matematicamente, o nosso campeonato está muito parecido com o campeonato inglês. Você tem seis times que abrem do segundo bloco. Então, se você olhar um gráfico de barras do campeonato inglês histórico, é sempre assim: você tem um bloco e você tem outro bloco com seis muito acima, um bloco de 14, um bloco de seis. O bloco de 14 vai fazendo a escadinha, aí tem um puta degrauzão e os outros seis. O campeonato brasileiro esse ano está assim. O Grêmio, o Cruzeiro e o Corinthians estão meio que uma intermediária, né? Eles não sabem se estão no grupo de cima, que vira um G8, ou se eles estão para baixo. chegou, teve umas rodadas aí que eles ficaram bem para baixo, aí começaram a recuperar. Mas é matemática isso. É uma forma gráfica de representar a distribuição de força. Num campeonato como o brasileiro, aliás, num campeonato de 20 times de pontos corridos, você pode ter qualquer configuração. Depende de como os times se preparam e conseguem juntar as forças para disputar as 38 rodadas. Então, esse ano estamos com seis. Agora, eu acho que o Palmeiras tinha condição de estar largado na frente. O Palmeiras tem condição de estar largado na frente. É isso que eu não me conformo. Então, mesmo se vai começar agora, se o Palmeiras for com força máxima em todos, do brasileiro, e jogar a Copa como hobby, ganha o brasileiro com o pé nas costas. É muito mais fácil, tá muito mais fácil ganhar o brasileiro do que ganhar as Copas. Porque as Copas não é que não tá fácil. A Copa do Brasil se oferece, né? Estamos a quatro jogos. Mas é mata-mata, cara. E tem aquela coisa do juiz fuder tudo, e, sei lá, um lance infeliz, sabe? Uma escorregada do zagueiro, um frango. Fode tudo. E o brasileiro, cara, eu tenho certeza, cara. Pelo menos jogasse sério. Sério não, sério tá jogando sério. Se jogasse com força máxima e se concentrasse ao máximo no brasileiro e nas Copas fosse do jeito que desse, garantia o brasileiro. E, pô, ganhar o brasileiro é. Sabe, se tiver o brasileiro todo ano, tá tudo certo. Ou vocês vão morrer se não ganhar a Libertadores? Nunca. Eu prefiro. Ó, se chegasse um gênio pra mim e falasse assim, ó, você vai ganhar 10 brasileiros seguidos, mas não vai nem passar perto da Libertadores. Fechado. Fechadíssimo. Enfim. Grande Felipe Faraone, tudo bem, meu caro? Qual seria nosso maior rival na Libertadores? Boa pergunta. Boca Juniors. Boca Juniors. Por uma série de fatores. Nós vamos cruzar com eles na semifinal se os dois forem avançando. Boca. Preciso falar com a Edilaine, tá? Vou começar a mandar abraço. Já na neta, na hora. Já passou da hora dos abraços, já. Deixa eu só responder. Ah, quer saber? Vamos responder todas as perguntas que estão separadas aqui. Todas, tá? Todas que o estagiário separou, eu vou responder. Daí a gente vai para os abraços. Então, vão pedindo abraço aí que o estagiário vai anotando. Então, vamos lá. Quem que quiser fazer superchat, a hora é agora, né? Cleiton Luiz e o Evandro, que é o Palestra Customização. Acha que os Bambis vão abrir o bico? O elenco deles, ou delas, como está escrito aqui, é curto e é sustentado por um idoso e por um jogador absolutamente instável. Acho que eles vão abrir o bico, por isso que eu estou falando. O Palmeiras tem que levar a sério o brasileiro. Tem que levar a sério de novo. A sério está levando. Precisa jogar com força máxima. Porque aí leva. Eles vão abrir o bico. Agora, tá 8 pontos, né? Ah, o Halef Gondim quer que eu fale sobre um processo contra a prefeitura por causa de ISS. Eu não estou por fora disso, cara. Mais um assunto que, se eu tivesse circulando ali pela Academia de Futebol, certamente eu chegaria no diretor jurídico e chamaria ele de canto e pediria uma explicação, né? Agora eu não tenho acesso a isso hoje. Tá? Eu sei desse assunto tanto quanto vocês, pela imprensa. O Lucas quer saber se eu acho que vai ser Colo-Colo ou Gambás na próxima fase da Libertadores. Primeiro temos que passar do Cerro. Nem fala disso que dá. Chama coisa ruim. Não chama. Pensa no Cerro. O Henrique quer saber se eu vou perder um pouco da raiva do Valdívia caso ele acabe com o Gambá na quarta-feira. Vou. Raiva é uma palavra pesada, né? Eu tenho bronca do Valdívia. Eu acho que ele foi muito canalha com a gente. E nunca vou deixar de reconhecer que ele joga demais. Mas ele foi canalha com o Palmeiras. Canalha. A atitude dele foi canalha com o Palmeiras por muito tempo. A falta de comprometimento, a falta de respeito dele para com o clube foi assim, difícil de perdoar. Ah, mas ele também fez alguns sacrifícios, sabe? Tomou infiltração, né? Beleza. Mas às vezes eu fico pensando se isso aí não é peso na consciência. Ele deve ter um pouquinho. Mas é difícil perdoar, sabe? Alguém que trata o Palmeiras como ele tratou. E naquela época eu estava muito próximo. Então, poucos torcedores tiveram essa proximidade que eu tive a chance de ter. Então, poucos entendem por que que eu tenho tanta bronca do Valdívia. Tenho bronca mesmo. Tenho bronca do cara porque é um puta craque, cara. É um puta do craque. Joga pra cacete. E fez o que fez, sabe, com o Palmeiras por tanto tempo. Sabe? Mas se ele fizer, se ele der um pau no Corinthians, se ele der uma humilhada no Corinthians assim, ameniza. Ah, pronto. O Tom já tirou a dúvida aqui. O Priolato, você está assistindo isso aqui? O Tom acabou de tirar a dúvida aqui. Ele fala assim, que Zangief é como os americanos dizem, e Zangief é como os russos dizem. E pronto. Tirou a dúvida. Os dois estão certos. Eu falo Zangief. Pronto. Natanaele. Quer um abraço para o Nerisson, que é o marido dela, em Santa Rita, na Paraíba. Olha que legal, na Paraíba. A Vilma quer abraços para ela e para o filho João Luiz, de Mogi Guaçu. Então, um abraço para a Vilma e para o João Luiz. Um abraço para o Gesiel, de Santa Catarina. Para o Matheus Hilário, que se tornou padrinho há algum tempo e virou membro do grupo do WhatsApp hoje, finalmente. Ele quer um abraço para ele e para Juliana, que é a namorada, e pro filhão, pro Lourenço, que tá chegando, tá na barriga ainda. Muito bem. Francinaldo tá escutando lá em Jandira, quer um abraço também, boa. João Piccoli e João Antônio de Monte Azul Paulista. O José Vicente sempre tá aqui, ele que é de Sorocaba, nossa terra. Cuida bem da nossa terra aí, hein? Diego Sampaio, de Osasco. Lá de Aracaju, ó a turma, hein? Rafael, Cacau e Enzo estão vendo periscatos juntos lá em Aracaju. O Brás Teixeira, que é de Lençóis Paulista, também é outro que tá sempre aqui prestigiando o programa. Um grande abraço. O Igor, de Governador Valadares. Em Minas Gerais. Minas Gerais. Carlos Eduardo, de Juazeiro do Norte, no Ceará. Maurílio, de São Bernardo do Campo, que é padrinho. O Eduardo Ladê, que também é padrinho, lá de Ribeirão Preto, que achou que eu tinha brigado com o Zé. O João Vitor, que é de Taboão. Do Taboão. É de Taboão ou do Taboão que fala, hein? Como que vocês falam, hein? O Evandro, que é de Rio Preto, diz que lá o Verdão domina. O Felipe de Araras, o Felipe de Limeira, o Felipe de Brasília, o meu amigão Armando, estava ontem comendo uma pizza com a gente lá no Hélio. Legal ontem, né? Puta evento legal. O Jonas Gotardi, que é de Porto Feliz, cidade do Desportivo Brasil, onde o Palmeiras foi jogar no sábado, o time sub-17. O Pedro Forte diz que lá na Exalc, em Piracicaba, só tem palmeirense. Bom, né? É bom na faculdade você ter bastante gente do mesmo time ali. É difícil ser minoria. Na minha época, a gente era minoria. Mas o Felipe Faraone, né? Esse merece um abração especial. O Rogério Abate, eu aprendi. Você explicou, eu aprendi. Rogério Abate, de Cotia, o Beto Batista, que é de Campina Grande, na Paraíba, o Jefferson Guinho, que é de Pinda. Ele é de Pinda, mas também está na Zona Leste daqui de São Paulo, não dá para entender aqui. O César de Araraquara, o André Luiz. Parabéns e quero um abraço. O Carlos Eduardo de Brusque, de Santa Catarina. Ah, ele falou sim, André Luiz, é de Guariba, tá explicado aqui. O Paulo César é de Hortolândia. E acabou. Muito bem. Tem mais. Marcelo Moreira, do Gama. Só tem eu de mulher aqui, madrinha. Há um tempo, um abraço, disse a Cladel. Cladel? Ah, você não vai ficar aqui só porque você é mulher e só tem homem, né? Porque aqui é todo mundo palmeirense. Ninguém tá aqui por causa do gênero nesse momento, né? Então, acho que você é igual a todo mundo aqui nesse momento. É isso, né? Rapaziada, muito bom o programa hoje mais uma vez. Minha garganta começou a achar ruim aqui, já tá na hora de parar. A gente volta quarta-feira no Mesa, tá? Vou dar um jeito de ir lá na casa do Zé e fazer o programa abraçado com ele e com o Matheus. Vocês pararam de encher meu saco. E o dele também, principalmente, porque ele fica puto com isso. E então, quarta-feira a gente se vê no Mesa. E quinta tem jogo, tem Libertadores, decisão de vaga, mata-mata com o Filipão na Libertadores. Tá, deliciosa, no Allianz Parque. Então, nosso estádio vai virar um caldeirão e eu estarei lá ao lado do narrador revelação do futebol brasileiro em 2018, que é o Bruno Zaniolo, narra muito. Vai estar ao meu lado e a gente vai cobrir o jogo aqui para vocês. Abaixem o volume da televisão e ouçam a narração do Verdazzo. Muito obrigado pela companhia e a gente volta a se falar na quarta-feira lá no Mesa. Valeu! Grande abraço a todos. Tá ao vivo ainda?